O dia 20 de dezembro na história. 1922. Formou-se a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União Soviética, que reunia 15 países antes pertencentes ao Império Russo Comunista. 1961. Estreou o seriado Vigilante Rodoviário, estrelado pelo ator Carlos Miranda, que entrou para a Polícia Rodoviária em 1965 e hoje é tenente-coronel reformado. 1983. Ladrões roubaram a taça Jules Rimet da sede da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, no Rio de Janeiro. Pesando 4 quilos, a peça tinha 1.800 gramas de ouro e acabou derretida pelos bandidos. 1985. O presidente José Sarney proibiu a caça comercial às baleias por 5 anos. 1987. Um acidente entre um barco e um petroleiro deixou 4.386 mortos no mar das Filipinas. O navio, com capacidade para 1.500 pessoas, estava superlotado. 1989. O exército americano invadiu o Panamá para prender o ditador Noriega. O canal, que liga os oceanos Atlântico e Pacífico, por onde escoam as exportações e importações americanas, foi mantido sob vigilância. Esses são os fatos que fizeram o dia 20 de dezembro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.